conhecer minha face oculta, tenho que curtir de coroa e anel. Véu e grinalda na luta santa, na santa luta virgindade. Todos os olhos da cidade, senhor e senhora, as luzes se apagando, me acendo, danço, abraço, beijo. Mesmo a virgem 35 era de menor. Estou nascendo pra cada minuto e andando com eles um minuto. Pra conhecer minha face oculta, tenho que curtir de coroa e anel. Oculta, tenho que curtir de coroa e anel. Véu e grinalda na luta santa, na santa luta virgindade. Todos os olhos da cidade, senhor e senhora, as luzes apagando, eu me acendo, danço, abraço, beijo. Mesmo a virgem 35 era de menor. Estou nascendo pra cada minuto e andando com eles um. Se oculta, tenho que curtir de coroa e anel. Todos os olhos da cidade, senhor e senhora, as luzes se apagando, eu me acendo, danço, abraço, beijo. A virgem 35 era de menor. Estou nascendo pra cada minuto.